9400, desça para 4010, ajuste 9015. Ajuste 9015, desça 4010, ou 3520, complete aproximação, chama a torre de sequência 1918 e o sinal 95. 95, muito obrigado, até daqui a pouco. O 1592, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Viva 366. Gente, chama lá passando Serra Viva 366. Mas a excelência visual dentro de 20 segundos. Gente, em fundo de tal função. Parado. 400, se tiver condições, está autorizado Serra Viva 366. Gente, da presente 366, voo 9400. Pouso autorizado, vento 110 graus e 8 nós. Eu repouso, 3520. 19044, desço para nível 050. 050, voo 9044. Na proa do 366, pode ser descida a 0.500 por referência? Quanto é a aeronave que questionou o controle? Opa, é o voo 9400. Voo 9400, autorizado, 2.500. Gente, 2.500, 9400. Voo 1592, reduz a velocidade para 1809, é o número 2, para pouso. 1592, reduz. Toma 592, passa o Serra Viva 366, complete aproximação, chame torre de sequência 1918, decimal 95. Torre 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 9400, vírgula da velocidade será 1809, é o número 3 para pouso, autorizado procedimento RNAV e repostação CR 366. Tank reduzindo 1809, processo como número 3, autorizado RNAV, o voo 9400. Está a 8 milhas para o BN. Salvador, boa noite, 6202. Salvador, 6202, SM2 de fixação, desce para nível 050, da presente deriva do ZAP. Deitado e na proa, descendo 050, 6202. 9044, após o ZAP, voo Serra 5366, da presente autorizada descida para 2500 pés, com ajuste no 095. Gente, após o SAP 366, desce para 2500, com 1095. Voo no 044. São 3520, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 08, 3320. Passou 366, voo 9400. Voo 9400, complexo de informação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, boa, 9400. Torre Salvador, boa noite, voo 9400, final RNAV vista 10, está a 2 milhas para o carro vista 372. Colo 592, solo 29, libera a direita, solo 219. Direita 219, solo 10. 9400, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Gente, aguarda autorização, 9400. 2SMV Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, bom. Solo 095. Ajuste no 015, afirmo. Grato. Delia 212, autorizado descida para 2506. Ajuste 1095, na posição rápido 366, procedimento alinhado. Afirmativo, descendo 2500, voando na 366. Deve 366, hoje 6219. Tem um traço da frente no TQS, sensível ou cancelada presente, interceptado igual por meio próprio, 6212. Cara à direita, 219, bom, 90, na faixa 0. Salve Salvador, boa noite, gol 9400 Ivan, está na Foxtrot. Gol 9400, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Kilo Alfa. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. 4, completa a aproximação, chama o CR na frequência 1918, decimal 95. 2895, 9044. Via Alfa Kilo, Pátio 3, para 2 Lima, gol 9400. No 0, vento 110 graus, 089. Ele pôs 90, gol 9044. Salvador, boa noite, boa 9737, essa é a identificação, deixa para a 050, dá presente voltar. Ok, identifica 0050, vai estar, boa 9737. Sobrevisada Renato 62, 12. seu nome é 212, complete para sua informação, chame por frequência 118, decimal 95. 95. Salvadores, boa noite, eu chamei a 212, estabilizada, Renato. Tené 6212, saguagem de pista livre. Vai, guarda. Para você, é grupo 366, gol 9737, tá? Autorizado, Serra do 366, gol 9737. Letra do 366, agora é o top 3. Gol 9044 no solo às 37, direita 1219 solo. Direita 1219, gol 9044. Gol 9044, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, 044. 0 grau, 089. Explosão no 062, 92. Gol 9737, autorizado de descida para 2810, ajuste 9095. Autorizado de descida para 2500, comigo, gol 9737. No solo aos 41 no direita, 1219 solo. Direita 2 no mouse. Tenente 12, descente para o level 0, faz 0. Chamei 212, táxi autorizado, Alfa, aqui no Paz 3, no Paz 3, atente ao sinalizador, disposição prevista 1 no Lima. Ok, é, Kilo, Paz 3, 1 no Lima. Caramba, de calor, 0 no Paz Charlie 11, ready for push and start. Push and start, comms for taxi. This is push and start, comms ready for taxi, push comms ready for taxi. Não, é nada 10, tentando fazer essa Gol 9737. Gente, Gol 9737, chame por sequência 118, decimal 95. 395, boa noite. Boa noite. Sorriso Salvador, boa noite, Gol 9737, final da R9 da 10. Ah, agora eu levo. Não, pode fazer o teu foco aí, que vai estar. Ah, bom. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após direto, levo. Ah, tá certo. Bravo, pode fazer o teu foco aí, que vai estar. 7.1, Ultra Force, Ultra Cruise, IA, Hold Short, Core Tower, 1895, Canadian 1015. Taxi, via Ninja, Colin Motor, Line 10. Autorizado Recife, Serra Brava, Romeu Foxtrot, via peso 97, nível de voo 370, decola pistola 0, primeira curva esquerda, subindo a pouco e transição a Aru 5543, transponder controle 08. Taxi, via Romeu Foxtrot, Romeu Foxtrot, pista 10, curva esquerda, pouco Caracaju, peso 97, 5547, aciona 208, é controle igual aos 92. Correto, chame pronto para fechar o acionamento parte 3, o 1192. Chame 1192. Francisco, 3520, sem informação, Bravo, quando possível, autorização, João Pessoa. É 3520, Bravo, confere, está autorizado, João Pessoa, se é Bravo de Leste para cá, via rota do plano de voo, decola na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, chama Aru, após Aru direto, nível 370. Achando o transponder 5554, controle 08. Terceiro, sou autorizado para João Pessoa, levando a pista 10, no preço da Puca, Jamo, Jama, Caju. Terceiro, começo da esquerda, 5554, transponder 08, motor 3520. Correto, parte 1, na posição 8, chame pronto. Está chamado. Ponto Golf 04, Ponto Golf Position, Runway 10. Ponto Golf 04, Line Up and Wait, Runway 10. Line Up and Wait, Runway 10, Ponto Golf 04. 29737, no solo 51, direito, ano 219, solo. 219, bro. Autorizado até a parte 3, via Alfa e Kilo, posição 5 Lima, fique atento ao valor da linha pra ela. Pacho 3, 5 Lima. 18-12 on the ground at 5-7, located by your right, 18-19 on the ground. Taxi approved via taxi Alpha, taxi Kilo, and 2843, 3 Lima position, 3 Lima. Yes, the next one on your left is taxi Kilo. Stand by before the 8.3. We have a Boeing 37 for your company starting taxi now. Sinal 024, contact 5 de setembro, 126 decimal 85, from Maybone 25 decimal 35. Contact 5 decimal 85, contact 125 decimal 5, as much as you can. Correct. 195, ajuste 10, 15, mal voo, 1192. Seguinte, 1895, posto para 14, voo 1192, obrigado, mais. Passo o TAN 3520. da noite, gol 192, ponto 0, 534. Formação Bravo, Confins 380.4. Kit da Bravo 380.4, gol 9434. Autorizado Confins, é a Bravo Charlie Foxtrot, viu rota do plano de voo, nível 380, pista na zona, primeira curva direita da El, corrijo, subida agora, elefa, após elefa direto nítido, outra zona 21, transponder 5557, controle 08. Provado, Confins, via rota do plano, nível 380, decola na pista no zero, curva direita, saída boa. Elefa, após elefa, 20 por Zulu 21. Transponder 5557, controle 20 de cima 8. Na posição 09, igual 9464. Correto, Porto Norte, pronto, 9464. Até amanhã, 9464. Número 192, decolou ao 06, número 08, controle de um voo. 08, boa noite. Posição 8. Precisa de um contato telefônico com a sala do operador de Singer. Já entramos em contato com a empresa e só está faltando ele para autorizar aqui o nosso pushback. Transponder para 5543. Muito obrigado. Sou 1192, contato radar de colagem, passando 2010, autorizado de subida para nível de voo 370, Fuca. Fuca 370, voo 192. canal 08, acima da identificação, deixa para o número 050, da presente voltar. 050, está se identificou meu nome, sim. Táxi 3520 da FEM, com o PO de 113-113, na Alterna Maceió. Autonomia, por gentileza? A autonomia, senhor, será 2 horas e 30, desculpa, não falei, para Maceió. Carro autorizado, 3520 até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1, Táxi Índia, 2895, ajuste de altímetro 1015, tem um baú. Mas 5015, vira táxi, Pátio Índia, 1895, Antônio, bom dia, você vê 3520. Qual é o destino do solo, 1-2-1-9? Ah, tem a operação, obrigado. Sou 1-1-9-2, chame Recife 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Recife 2-6-8-5-2-5-45, vou 1-9-2-1-9. 5-5-6-2, transpone e controle em 1-2-0-8. 360 nível de voo, apesulou 10 aerolitas, Taubaté, decolada 10, direita da El, Leda, Motiva e 5562 transpondo e 208 controle, 1973. 1973, correto, botão 7, em pronto. Bota ali. Autorizado, além de colar 1-0, vento 1-0-0 graus, 7 nós. 208, muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, bom dia. É o T3520. 3520, bom dia, contra o radar de decolagem, subo para o nível 370, via saída PUCA. Ok, solicita a coordenação, caso possível, 310, e quando possível, autorizar direto Aracaju. Seguagem. Na escuta, muito obrigado. Como nível final, final, Aracaju na proa. Muito obrigado. O 3520. 9908, autorizada para o observado do 366, desça para 2500 pés, com ajuste 90 no 5, ponto estabilizado. 66, 2500, 10 no 5, ajuste 6908. Retorno, solicitamos a mesma. Obrigado, bom trabalho, até o próximo.